Agora você tem o Águia de Fogo Super Pop com os melhores DJs do Pará. DJ Ellison e Juninho, eles arrebentam. Live. É assim que eu gosto. Agora é a hora que todo mundo estava esperando. Tá todo mundo pronto, família? Então vamos lá! E abre tuas asas pra tua família. Abriram. E dá-lhe bicada. Hoje eu vou dar-lhe a picada. Hoje eu vou dar-lhe a picada. Quem tá feliz, bota o bracinho pra cima. E dá-lhe bicada. E a sensação do momento, todo mundo quer ver. Então, joga o bracinho pra cima. Quem tá feliz, joga o bracinho pra cima. Bracinho pra cima. Chama que ele vem. Tudo prontinho, maninho. DJ Ellison, como a gente prometeu. Igor Primoche também prometeu. Martins Eventos prometeu. Família Pantoja, que esse ano ia ser diferente. E o pop, como sempre, inova, né, maninho? Então, chama com você. Joga o bracinho pra cima, sim, só quem é filho de Deus. Joga o bracinho pra cima. Agora chama, meu brother. Vem, vem, vem. Agora. O águia chegou. Alô, Vila do Carmo! Ignora! Everybody's going to the party, have a real good. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Cara, e doido, tá tudo aí. Quem é que tá solteiro, joga o bracinho pra cima. Pra cima. Joga a mão, pressão, joga. cara aí, acho que ninguém entendeu. Só quem tá feliz dá um gritão! Aí prepara a cara pra acender tudo aí antes. Eu vou contar de 1 até 3. Aí o bagulho vai endoidar, vai incendiar. E a galera vai gritar, quer ver? Eu vou contar de 1 até 3. E se você ver algum cometa, algum fogo, alguma coisa no céu, você dá um grito, ok? Mais uma vez, porque esse é o som das novidades aí, ó. 1, 2, 3. Acende. Peraí. Prepara aquela vinheta aí, bacana. Que é mais ou menos assim, ó. 1, 2, 3. Acende as chamas, meu águia. Bora fazer mais uma! 1, 2, 3! Acende as chamas, meu águia! Vai, Alisson! Amor, eu sei que eu falhei bem. Partiu os eventos! Amor, eu sei. Não tem jeito, isso mexe com a gente, mexe com o sentimento. Vamos tentar conversar. Meu parceiro Max do Hospital Viloiola, aquele abraço, Max. Eu te amo tanto. Eu quero o microfone. Custa tanto. E o quê? Sente. Se você. Se tu ainda me amas. Se amas. Se tu ainda me amas. Eu só te peço uma coisa aqui, ó. O quê? Só mais uma chance. Joga esse bracinho. Pra cima. Esse é o Super Pop. Põe a mãozinha pra cima e grita. Vai! Joga! Tudo! Um, dois, três! Mais uma vez! Pop é louco, pop é bagulho louco! Então bora, treme pra mim, vai! Treme. Não, não quero saber se você é casada! Eu não quero saber se você é casada! Treme! Cadê o grito da galera? O pop é bagulho louco. Tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. Alô, Bel. Apoio aqui pro meu Blaster, né? Blaster. Porque a mulherada tá em cima dele. Rapaz, se ele começar a namorar com elas, aí o bicho vai pegar. Então é assim, ó. Pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Pode ter é melhor que o Bob, mas igual não, duvido. Você repartiu meu coração, e se pra todos não quero mais, eu não seria pra você, que de mão dada... Vocês! Agora vejam só... O quê? Virou La Casa de Papel. Agora vai sofrer na minha mão, prova do seu desprezo e solidão. Com a poderosa Super Bis de Viseu, Paulo Henrique, Paulo Calado, Ricardo Mix e meu DJ Viviane Batidão. Dali DJ Alizu. Deixa eu tirar o fogo da galera aqui também, maninho! Um, dois, três, virou! Como é que vocês aprenderam? Essa versão aí, como é que vocês gritam? Como é que vocês cantam? E se pudesse, né, grafista? Grava aí como eles cantam, assim, ó. Um, dois, três, vocês! Mas espera aí que mudou agora. Aí o cara diz, quando eu vou pro pop, eu quero uma novidade. E a parada é assim agora! É cocada boa, não é? Vai, Alisson! É cocada boa, não é? Senhoras e senhores, meu maninho showman, DJ Alisson. Eu queria que todo mundo botasse a mãozinha pra cima, assim, só quem é filho de Deus. Bota a mãozinha pra cima, bota a mãozinha pra cima. Agora a santocina do Pai Sandu. Bota a mãozinha pra cima. Quem é do Pai Sandu? Do clube do Remo, bate na palminha da mão, vai! Na palma, na palma, na palma, na palma! Agora deixa no escurinho assim, apaga assim. A luz que tá liberado, apaga a luz que tá liberado, apaga a luz que tá liberado, apaga a luz que tá liberado. Agora quem é do Paissandu de verdade mesmo, quem é do Papão da Curuzu, canta bem forte assim, ó! Vamos! Vai, só! Quero! E a torcida do Clube do Remo! Tem que responder a altura, hein? Quem é do Leão? Quem é do Leão? Canta, vai! Uma coisa eu te peço, honra essa camisa, meu poderoso Leão. Vai, vai! Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão. De vez, pom pom pom, tem tem tem, Elisson pirou de vez, pom pom pom, tem tem tem, Juninho pirou de vez. Nanjinho, só na retaguarda ali, né? Deixa passar nada, Nanjinho, Brasão. Esse é o Super Pop no festão, Vila do Carmo, mais uma vez aqui, com muito orgulho e muita paixão. Enquanto vocês quiserem a gente aqui, a gente sempre vai estar aqui com vocês, viu? Porque acima de Deus, ninguém... Não for pra ter o final, melhor parar logo essa parada. Bora, vai! Nós bota elas pra mamar, nós é ruim não marca toca. Depois chego emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar vantagem, falando que é o pegador. Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou. Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou. E a... De novo, mais uma, mais uma, mais uma, vai, vai, vai! E aê! Quem conhece uma malandra? Essas malandras, assanhadinha, que só quer vral, só quer vral, só quer vral, vral, vral, vem pra favela, fica doidinha,

já foi. Começou novo duelo, Jerry Smith tá mandando. Começou novo duelo, Nando Deca tá mandando. Morena jogando, loirinha jogando, vai. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena jogando, loirinha jogando. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena jogando. E meu parceiro Cássio Ribeiro. Alô Cássio, lá da Vila Areião. Fala aí Vila Areião, vocês conhecem o xerife da Vila Areião, o xerife? Cadê ele, hein? Depois vocês desenterram que ele deve estar no meio da areia aí. Tu, pra mim você é a número 2. Tu, pra mim você é. Para José Faria! Aqui o povo se estressa porque a gente se juntou. Apenas se juntou, né, bebê? Quero ver o gritinho da galera. Me perdoa, meu amor. Olha o gritinho. Apenas começou. Já lancei três rios. Libera aqui. Vai tremendo, meu parceiro Dácio Castro também daí. Alô Dácio, um abraço com carinho pra você, toda a galera da TV Record também daqui, cobrindo todo o evento do Pop. Essa TV aqui sempre nos dá apoio em Mocajuba, em Cametal, onde quer que estejamos. Valeu Record, um abraço, um abraço. Miller do Bloco Melo Tudo. Fala Miller do Bloco Melo Tudo também. O MC Bote, o professor Paulo também tá aí, professor Paulo Machado. E o nosso amigo de sempre, o Rony. Segura aí Alisson, bora fazer assim agora, vai. Agora, quem é que tá solteiro? Por favor, bota o bracinho pra cima. Só quem tá solteiro. Quem é que tá afim de ficar sem compromisso algum aí? Bota o bracinho pra cima também. Mas aí o cara pergunta, onde é que você tá pra me ficar com você? Olha onde eu vim parar. Mais uma vez o coração se apaixonou pela... Mas como eu ia imaginar que no lugar do coração da... Como é que tá aí embaixo? Tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. Você tá me ensinando mesmo sem saber. E é quando eu desprezo que eu vou te esquecer. Espera mais um pouco e tu vai ver. O amor que eu sinto por você, nada disso você deve entender. O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar. Porque você não sabe o sentido de... Bora cantar! Você... Obrigado a vocês sempre botaram em fé no Super Pop há muitos anos. Minha família Pantoja! Agora é só ir descendo, vai. Desce sim. Acabou. Chega junto aqui, Duda. Duda, por favor. Eu confiei, entreguei. Meu coração a doce mágico. Foi do meu lado, pega aqui. Meu parceiro Eldo dos Passageiros. Eu tô com saudade de vocês, irmão. Meu amigo Eldo dos Passageiros aqui na área. Também a gente... Bora cantar! Você que me fez entender que minha paixão não é você. Que? Obrigado. Vou demonstrar, isso eu vou falso. Mas eu vou ler. Parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Meu parceiro Adriano, olha o Adriano. Dia 27, a festa da cerveja. Pensa num festão em Mocajuba, hein? 3 cervejas, R$10. E as 2 maiores estruturas, os 2 pop juntos, são 10 toneladas de suco! Oh! sacudindo, sacudindo, sacudindo, vai! Olha o patrão Jesus! Olha o forrozão! Quem aprendeu uma dança que é bom demais? É bom demais! A vivência da batida do papai! Tchau, rio! Solta a cornetinha! Pode não tocar cornetinha! Só rio! Pode o medo! Que rasga a porra desse grave do paredão! Quem tá solteiro vai no chão! Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. E a família no grau, tá no grau, tá no grau. Aí você faz o seguinte, não perde tempo. Vai logo nos bares ali, pega logo um pacotão, deixa embaixo da mesa e bora, meu irmão. Deixa o som com a gente. Que rasga a porra desse grave do paredão. Vai, vai, vai. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Subiu. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. E vai descendo, vai descendo. Tá segurando os pés. E a torcida do papão joga o bracinho pra cima, bate na palma da mão. Mas eu quero também a torcida do Flamengo. Quem é do Flamengo? Quem é líder? Quem é líder? Cadê a torcida do Mengão? Bate na palma da mão. Cadê a torcida do Mengão? Quem é do clube do Remo também? Bate na palminha. Bate na palminha. Bate na palminha. Vamos curtir, vamos curtir, vamos curtir assim, ó. E sábado com as amigas da praia de Jacumã. Então, que hoje vai rolar, eu tô embrasadão. Ai, DJ Elison! Paredão, aumenta o volume. Não tem quem vai pra praia amanhã curtir o comandante. Aí, pô! Ela bota a mão, vamos quebrar, menino! Sai, vai! Caralho, pô, velho! Ela bota a mão no joelho e vai no chão. Se achou de avião. E a família Castanha Moreira também, o Vlad Pressão. E a sua primeira dama, Castanha Moreira. Elas, ô neguinho, o seu fã clube tá bonito hoje, neguinho. É o seu fã clube. Mas se fosse a Karen, né? Aumentei o volume, vou deixar de avião. Cadê a menina aqui, a menina? Vai, vai, vai. Bora ver, bora ver, bora ver. Vai descendo até o chão. Envolvimento diferente. Tá gravando, tá gravando, tá gravando, tá gravando, tá gravando. A você, eu vou sentar e vou quicar e vou. Esse é o Super Pop Vila do Carmo, galera! E essa aqui é a nossa família! Bora, JP! Vai sentando, vai doidando, bora! Vai sentar. Eu vou sentar e vou quicar e vou descer mais uma vez. Já tá naquela base, né? Já sei. 220 pra cima, né? 7, 7, 7, 7, 7, 7. Bora tocar o que a gente gosta, senhor! No batidão! No batidão! No batidão! Vale, DJ Alisson Marcante! Vai, vai, vai, vai! Ficando cada tempo maior. Já me libertei. O quê? She won't leave you, won't leave you. atender o pessoal lá, por gentileza. Ajuda a atender o pessoal aí, por favor. Galera de Cametá, sacudindo! Vai! Vai ficar até de manhã, até o som raiar. Quem é, quem é, quem é? Se vocês vão ficar, vocês imaginam eu, hein? Vem comigo! Nunca pensei me apaixonar assim. Você surgiu e deu o que eu sonhei. Nosso amor é lindo e eu me entreguei. Você é minha vida. Vem comigo, Baia! Dali DJ Ellison! Ellison! Tu não esquece, né, Franciel? Tu não esquece as tuas raízes, né, garoto? Cheiro que se garoto! Desculpa, nunca te traí. Você não cuidou bem de mim. Só quero te dizer que eu já sei que eu não fui perfeito. Mas eu te amo. Deve saber se eu mereço mais uma chance mesmo. Vamos lá, bota dela você. Mas essa aqui, ó. É a força, galera do rock, meu irmão. Nem vem dizer que você tem outro alguém. Sei que não mereço, enlouqueço. Se estou longe de ti. Nem vem dizer. Eu vou só mostrar pra ele, porque há mais de 30 anos nós somos super pop aqui, ó. Galera do rock, galera do rock, galera do rock, galera do rock, galera do rock, é do pop! Mais uma vez, acho que é assim, né? Carinho é coisa que não se compra, se conquista. O que todos querem é só separar nós dois. Se é o que querem, vou continuar te amando. E não tô nem aí para o que os outros vão dizer. Que a gente seja livre, todos ficam falando que eu não sirvo pra você. Juninho. Dizem que eu não presto e só me meto em confusão. Querem nos separar e acabar com isso. Vou tirar você de mim. E o nosso? O nosso amor. Todos querem por um fim. Eu tô na guerra de fogo com DJ Zelis e Juninho. Sempre! Tá resolvido, papai! Live! Tá demais, marcante! Mas hoje o tempo levou. E a galera da Vila São Benedito também com a gente. Rapaziada da Vila São Benedito, aquele abração. Não sei por que não atendeu. E o quê? Quem nunca viveu um amor que depois virou ilusão. Não disse ser eterno que você chama hoje de ilusão. Meu coração é quem diz, não eu. Virou. Aí, Alisson e a Mate da Rock Pressão. Agora é você quem corre atrás, não. Sacode! Vai começar! Vai! Vai começar! Já começou! Já começou! Agora vai! Vem comigo! Você me perdeu e agora sim. E o quê? rola papo, maninho, também aqui. Já te esqueci, não quero mais você. Vou o Marcelo também, o Rabiche, o Chico, o André, toda a galera reunida, rola papo. Parceiro Rony, tá aqui com a gente, tá com saudade desse camarada, viu, meu irmão? O amigo de sempre! Ele dá o maior valor no pop, no Ellison, no Juninho, no Tono, Dinho. Vem com a gente, Rony! Quando os mano bota, tira, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Vai botando, vai tirando, vai botando devagarinho. Vai botando, vai tirando, agora vai, vai, vai. De que metal, Miller do bloco Melo tudo. Pode crer, meu irmão. MC Botinho e também o professor Paulo Machado e os nossos amigos do Rony, meu irmão. Para Rony. E você sabe que eu tô aqui do lado, Alisson Motor, você Montoja. Um dos mais conceituados aí, maninho, no nosso lado, um lado também dos seus irmãos. Jéssica, junto com o Júnior, o Jadson, a Kelly, Giovanni, Miguel Caldas. Eles já estão assim esperando a festa da cerveja. Nossa história chegou ao fim. Também confesso que sinto em mim, baby, a saudade que me falou. Ainda tenho seu nome em mim. Também tenho seu nome em mim. Ei! Parceiro Daniel, Daniel Tenório, Daniel Tenório, Alisson. Ainda tenho seu nome. O sentido que tem mais forte aí, meu. Daniel Tenório, empresário do nosso Bruno Trip. empresário também da família Pop. Alô, Daniel Tenório. É o Dando Pop. Se você soubesse. Se você soubesse o tanto que te amei, teria dado mais valor a tudo que eu te dei. Você brincou comigo, feriu meu coração, disse até que me amava e me deixou na solidão. Agora é tarde demais pra você dizer mudei. Não quero mais você, não volta atrás. Desculpe o que passou, passou. E hoje? Hoje eu vou sair, sair pra curtir com a galera do rock. Deixar o som me levar e na batida do novo príncipe. Super Águia de Prata lá de Cametá, grande amigo Alexandre Valente, DJ Augusto Pop e toda a produção. Abraço com carinho, DJ Ellison. E essa aqui, ó! Como vou te esquecer se tudo me lembrar você, amor? JP do Pop, do Pop Live. Um amor tão puro vivemos, será? E a comitiva sem controle. Se perder. Tamo juntos. O ar que eu respiro é você. A luz do meu amanhecer. Te amo tanto. Me faz sentir vontade de viver. Ficar pertinho de você. Se uma Santinha hoje aqui, apunta pra Santinha, apunta pra Santinha, aquela que não bebe, aquela que não fuma, aquela que não curte, mas quando ela vem no Pop, a Santinha perdeu o juízo, tomou uma e já ficou louca. Quando bebe, ela é um perigo, sai beijando de bom que bom. Pega na cabeça da Santinha agora, vai. Tomou uma e já ficou louca. Quando bebe, ela é um perigo. Dá uma dose pra Santinha, com a garrafa de uísque a Santinha, com a garrafa de tequila Santinha. Se acabou a bebida Santinha, te convidei, Alisson. Com a garrafa de uísque a Santinha, com a garrafa de tequila Santinha. Se acabou a bebida. Abastece a cachaça, abastece que ela desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce. Abastece o combo que ela desce, que ela desce, que ela desce. Olha o singue. A Santinha perdeu o juízo. Galera, que daqui é o nosso amigo Rony. Alô, Rony, um amigo de sempre também. Do meu ladinho aqui, do meu ladinho, juntinho comigo. Meu parceiro Miller, do bloco Melô. Bicho, geral, geral. Melô tudo, vai, vai. Santinha, a garrafa de tequila Santinha. Se acabou a bebida Santinha. Vambora, vambora. Com a garrafa de uísque Santinha. Com a garrafa de tequila Santinha. Se acabou a bebida Santinha. E abastece que ela desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce. Olha, Rony, olha, Miller, quero ver vocês na cervejada Pop. Dia 27, Mocajuba. São 10 toneladas de som e são 10 carretas de cerveja também, meu irmão. Ai, meu Pop! Apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz. No escurinho você se solta, no claro tá com vergonha. Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma. Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma. Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma. Ela merece, ela merece, ela merece. O quê? Merece camisa 10, a novinha do baile sentando. Merece camisa 10, a novinha do baile sentando. se tá tocando, comandando ponta a ponta. A mulher que tá solteira dá um brinde e pega essa vergonha. Toma, toma, apaga a luz. Chama a atenção. Apaga a luz e toma. Bora, Quinto. Bora, Sacra. Chama no swing. A melhor das verdades. Apaga tudo que o bagulho vai noidar de novo. Eu falei, eu falei, eu falei. Ele pé, baile de favela na Marconé, baile de favela na São Rafael, é baile de favela. Acende, produção! Pra dançar com ela vai Elisa Maria, é baile de favela, invasão, é baile de favela nas casinhas. Hoje tem baile de favela e os menor preparado tudo pra dançar com ela, ela vai. Vem. Ela veio quente, hoje eu tô entendendo. Meu parceiro Chico, Camiroa! Hoje eu tô fervendo. E toda a família! Mexeu com o Ellison. Vai ter que mostrar talento. Pra cima! Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro. Ellison, meu amigo Chico, Camiroa! Toda a família! Um rola papo de Garapé Mirim, dia 25, hein? Super Pop na Padroeira, não! Alice Juninho e Garapé Mirim, que é a gente lá! Então a gente vai, Chico, indo! Olha! Que saudade da minha ex! Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora. Que saudade da minha ex, sentando e depois rebola. Ah, é? É mesmo? Eu não sei. Quem não tem saudade da ex aí, bota o bracinho pra cima. Quem já mandou a ex aí bem pra longe. Quem deixou a ex pra lá e veio curtir o pop hoje. Então faz o seguinte, canta bem alto pra ex aqui que ela vai ouvir lá em casa agora. Quer ver? Canta bem alto essa aqui, vai, vai. Amar, amei, gostar, gostei. Não dá não? Por quê? Ô, moça. Não dá mais. Era uma briga em cima da outra. E a ex? Eu quero que a minha ex vai pra puta que pariu. Sabe por quê? Que se foda a minha ex. Que se foda a minha ex. Com ela não tem caô. E aí, mortadela no palco. Moral, ex é o caralho. Vai pra lá, ex. Mortadelo, cadê o talto, hein, rapaz? Joga a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. Quem chegou chegando hoje aqui no Pop foram vocês. Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Porque ninguém vai estragar. Quem não deve nada pra ninguém, bota pra cima e sai do jeito. Eu cheguei, faz o S. Faz o S. Com o Super Pop, Pop, o arrasta povo.